ser preciso mais que isso para me mudar. Mais que frases decoradas que nem entendeu. Mais que o jogo dos hipócritas, cê me entendeu? Não tenho tempo para jogo de palavras, caretas borradas, expressões mal feitas e cenas mal ensaiadas. Como disse Paulo, hoje é racional meu culto. Já que você cresceu, prega o evangelho de adulto. Toda meninice que eu já vi hoje não tem mais graça. Como tudo que é bobagem com o tempo passa. Eu tenho alvo, eu tenho pressa, sem dilema. Sem paciência com quem só quer ver bíblia no cinema. Fazendo cena, atitude de pivete. Se o culto tá mó bênção, então sai da internet. Comece o mimimi, disposição eu sempre tive. Quem versa é o atalaia e o choro também é livre. Eu sou livre a viver a vida e pra ser quem sou. Sem precisar ser outro eu para poder viver livre. Pois do meu jeito Cristo me amou, e eu sei que do seu jeito ele ama você. Eu sou livre pra viver a vida e pra ser quem sou. Sem precisar ser outro eu para poder viver livre. Pois do meu jeito Cristo me amou, e eu sei que do seu jeito ele ama você. Moleque, olha pra sociedade, diga pra ela, eu não me iludo com a sua liberdade. Já te adianto que aqui tudo é vaidade. Homens livres são aqueles nunca donos da verdade. Fica ligeiro com esses homens de bem, principalmente os que pagam bem. Eles mentem bem também. E com os crentes atento seja, porque os pecados mais sinistros eu vi foi dentro da igreja. Lembrei Mandela, 27 de cadeia, de Martin Luther King apanhando da polícia, da escravidão justificada, dos professores na avenida, das balas de borracha, dos presos políticos. Me lembrei de Jesus, a história confirma. Homens livres vão pra cruz. Sem novidade o mundo jaz, litão. É o nosso salve aqui do fronte pra aqueles que também estão livre a viver a vida e pra ser quem sou. Sem precisar ser outro eu para poder viver livre. Pois do meu jeito Cristo me amou, e eu sei que do seu jeito ele ama você. Eu sou livre a viver a vida e pra ser quem sou. Sem precisar ser outro eu para poder viver livre. Pois do meu jeito Cristo me amou, e eu sei que do seu jeito eu não preciso receber o ok do underground. Quando cê entrou na luta eu tava em outro round. Vejo que você faz rap no tempo que sobra, e o rap fez de mim um homem sem tempo que sobra. Sua etiqueta do freestyle não me diz nada, assim como o seu Nike e sua camiseta larga. Pois a rima não tem alma, o MC ali já é. Porque rima pela rima o Tiririca também faz. E eu tive que ter paciência, contar pra esses menino novo o que que é essência. Ele ficou em choque, mas tive que dizer: tem coisa que cê tem que ter, mas não acha pra vender. E agora, encare bem os fatos. Me tem no seu Instagram, mas não me tem nos seus contatos. Faz seu corre, aprende como se faz. Imagina nós sem isso tudo, 10 anos atrás. Livre a viver a vida e pra ser quem sou. Sem precisar ser outro eu para poder viver livre. Pois do meu jeito Cristo me amou, e eu sei que do seu jeito ele ama você. Eu sou livre a viver a vida e pra ser quem sou. Sem precisar ser outro eu para poder viver livre. Pois do meu jeito Cristo me amou, e eu sei que do seu jeito ele ama você. Eu sou livre.